mal. O certo e o errado, muitos querem se salvar. Mas o sentimento de culpa incomoda. E na sua mente uma pergunta insiste: será que eu já cometi pecado? Veja. Mano de oitavo pecado, dá seu recado consciente calado. Seis manos de paz, sem ideia, já vem para o nosso lado. Mas na verdade se omite, não mostra a sua cara. Ela mata de repente como se fosse uma bala. Tudo que se faz de errado vira contra você. Pode ser bem ou mal, mas ninguém vai ver ou reconhecer. Penso o que penso, falo o que falo, não me arrependo. Falo tudo isso com o coração que vem de dentro. A trairagem vem devagar. Enfim, com as costas uma faca, você não saberá o que fazer, ninguém vai ajudar. Me olho no espelho, não tenho medo de me refletir. Mas você olha do mesmo jeito, ha! Se entregou, pode fugir, não adianta mentir. Sou mais eu, tá perto de mim. Se não tem preconceito de cor, sexo ou raça, sua capacidade é menos que um QI. Então não me atrapalha, cara. Deixe proceder pra você não esquecer. Porque pode conseguir, basta você crer. Pode crer, essa é a ideia sua, tchau, já era. Deixa você mesmo, esqueça a palavra que derruba. Deixa você na merda. Já no primeiro passo, desiste fácil. Classificação, último lugar, mais um derrotado. O sono é pesado, tudo o que se faz aqui terá que pagar. Foi mais uma vítima da preguiça, vereador involuntário da injustiça. Mais um empregado na sociedade, mais um acomodado, as na facilidade. Sucessor do trono dos derrotados, crédulo devedor de promessa. O zero à esquerda, mais um na estatística. Cada vez ambulante na lei da física. Se mandar com fé, eu vou. Pois a fé não costuma falhar. Sempre foi assim, e assim sempre será. Nunca vencerão, não serão ninguém. Só perderão, se acabarão. Tente pelo menos só mais uma vez ser alguém, vocês também. Tudo que se passa aqui tira uma lição. Muitos sofrerão, cairão ao chão. Tudo depende de você. Basta você querer, faça o currículo de sua vida. O que fez até agora, pare, veja e confira. Vaidade. Consumo exagerado, correntes de ouro, shoppings lotados, seguranças por todos os lados. Ninguém segura os novos milionários. Toda no exterior, rendendo absurdos, comprando tudo que aparece pela frente. Vários doentes compulsivos, a cura para eles, mais um terno diamante ou brinco. Cuidam só da aparência e esquecem do espírito. Infringem as leis divinas. Em uma mesa de cirurgia plástica, risca, risca e tira a marca da cicatriz. O tempo não apaga o que não agrada, é mudado de uma forma rápida, parece mágica. A beleza de Afrodite perto da ciência, meu amigo, não é nada. Um estalar de dedos, com muita vaidade e muito dinheiro. Eu prefiro o cliente perfeito, satisfação garantida. Um novo ser sem barriga, que julgava-se defeito antes, agora foi cortado, modelado pela medicina ou pela droga. Quem pode atingir? Eu, você ou algum de nossos atletas? Não, paro para o espelho. Eu procuro ter em pouco tempo o corpo definido, correndo na beira do abismo. Corpos anabolizados, buscando resultados nas Olimpíadas, sem nem ao poder de uma pílula. É o campeão em busca da perfeição, se tornando independente de uma suprema escravidão. Tentando aplicar o grande gol. Mas qual deles conseguiu enganar o exame antidoping? Sem medo, um coquetel de hormônios cai pra dentro, esquecendo o que aprendeu desde pequeno. Quem praticar esporte faz bem para a saúde. Cara esperto, não se ilude. O resultado mais rápido, cada vez mais perto do buraco. Tudo que vem fácil, vai fácil. Recorde quebrado, mas o ser humano transformado em uma bomba química. 100 metros, passou como avião, corredor homicida. A sensação de ser um super-homem. Para o alto e avante, cada vez mais forte. E adiante, o corpo pede mais uma dose. A ciência te salva e te fode. O espelho se quebra em oito partes, é morte. Diagnóstico. Overdose, cobiça. Aí maluco, que só vive na cobiça. Por isso que nunca muda, por isso tá sempre na carniça. Se for preciso, ferro próximo pra ser o primeiro. Tudo que não consegue, passa a frente, põe a mão sem dó. Tem esforço, tem correria. Vendo a derrota, mais um na ironia. Quer sempre estar na frente, sempre na melhor. Foda-se os irmãos, foda-se o próximo. No mundo que vive joga, não tem lei. Nem ao menos tem se lutar por si, para ser alguém. Espaço que zoião consegue é na ganância. Tirando semelhante no limite da ignorância. Não se conforma com a vitória dos demais irmãos. Se imagina no lugar de alguém, em sua volta. Sem suor, sem correria, só na covardia. Mesmo que acostumou, ganhando sua vida. Rede do McDonald's dominando o Brasil. Em cada esquina com uma praga como nunca se viu. O preço alto para o povo pobre. Tem um dia feliz para iludir. Mas todo dia é dia de comer e muitos se esquecem. Frutas gigantes dominando nossas feiras. É pura química. Um processo lento movido à base de pesticidas. Produtos contaminados ingeridos tão facilmente. Cardápio superlotado, banquete sem nutriente. Comércio de alimentos estragados no supermercado. Enquanto isso acontece, a fome mata, destrói milhares pelo mundo. Nordeste passa fome e você não se importa. A África chora, o planeta implora, a vida piora. Perdição. necessário repetir a decisão, tem que ser tomada, é agora. Luxúria. A terra vira um campo de batalha quando a noite chegar. Cupidos e demônios guerrilham no reino da incerteza. O corpo usado como fonte de renda. Mais um no esquema, mais um exposto a doenças. Maluco na fissura, no perigo. Mais um candidato a soro positivo. Sente sua flor da pele, abusando do prazer. Sadomado que tocou em apanhar até morrer. Levando seu desejo realmente a sério. Sendo verdadeiro, escravo do sexo. Identifica com chicote e máscara mostrado na TV. E fazem crianças esquecer o que quer ser. Se tornando prostitutas, garotos de programas. E o futuro é as crianças. Que futuro terá o mundo? Um habitat natural, um enorme prostíbulo. Onde a sacanagem é tanta que até pai faz a filha de mulher. E os que andam a noite pedófilos sacanas. Não abraçam da fé, atrás de crianças. A bigamia é tanta que o velho agito vem à tona. Cleópatra com seus amantes, faraós com seus esposos. O comércio de cobre e venda gera fortuna. Pague pelo seu prazer, escolha a sua prostituta. Lésbicas, homossexuais e afins. Na loucura, atrás de foda suruba. Ou se satisfaça com sexo virtual normal. Sites de sacanagem em geral. A peste cai sobre a cidade. Casa e devia é comportamento de risco. Sexo promíguo como forma de lazer. Peço a Deus que perdoe você. Pico, pico, fico nervoso. A miséria do país não acaba. Sistema de governo não quer saber de nada. Enquanto isso, o que eles fazem? Vai se fuder.